Eu não troco, não vendo, nem negocio. Herança que papai me deu. Já chorei demais pra chegar onde cheguei. Rei Acabe, eu te pergunto: tu suportaria tudo que eu suportei? Noites em claro, quase me desesperei. Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei. Fui jogado entre as cinzas por Deus não negar. É nada minha, tu não vai levar. As afrontas foram tantas que eu até adoeci. Chamadas de adúltera, mas não esmoreci. É Deus que me sustenta e hoje eu vou falar. Rei Acabe é minha vinha, tu não vai levar. Rei Acabe é minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus quem me deu e hoje eu vou falar. Rei Acabe é minha vinha, tu não vai levar. Na ponte, me vende. Não vendo. Rei do troca. Eu não troco. Então me dá. Tu só leva a minha vinha se tu me matar. Mas na ponte, me vende. Não vendo. Rei do troca. Jezabel, manda matar ele. Ô Jezabel, manda matar ele. Ô Jezabel, vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Levanta sua mão pra cima, diga assim: eu tenho mais folha. Diga, eu tenho mais folha. Pastor Ajuda. Em noites em claro, quase me desesperei. Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei. Isso é segredo, viu? Segredo. Fui jogada entre as cinzas por Deus não negar. Rei Acabe é nossa vinha, ele não vai levar. As afrontas têm sido tantas que eu até adoeci. Fui chamada de adúltera, mas não esmoreci. Mas é Deus quem te sustenta. Te sustenta. Te sustenta. Te sustenta. Na bote, me vende. Então me dá. Tu só leva a minha vida se tu me matar. Mas na morte me vende. Eu vendo. Então troca. Eu não troco. Então me dá. Tu só leva a minha vida se tu me matar. Pode matar. Mata ele. Pode matar. Pode matar. Pode matar. Pode matar. Pode matar. Vou te matar. minha, tu não vai. Ei, a casa é minha, minha, tu não vai levar. Foi Deus quem me deu e hoje eu vou falar. Ei, a casa é minha, minha, tu não vai levar. Levanta sua mão pro céu e aplauda o Senhor. Glória. Aleluia, Jesus. Ô, oh, glória.